não falo do corpo, dos olhos claros e um perfume cheiroso. E quando passa, deixa nó de xigadão. Ela é a mais top, ela é musa do morrão. Observei de longe.